2 funcionando? Já? Recife 972 afirma. Assim que o mesmo passar sua calda, o reboque está autorizado. Recife 972. Ok. Veja não, Just center frequency 12685. Claro. A sua escuta. Onde foi feito esse plano de voo, senhor? Onde foi feito? Isso, porque aqui na nossa sala IS não tem nem nada do plano do senhor, nem no meu sistema. É. Primeira vez, esse voo é diário, essa também. Eu vou perguntar a companhia aqui, já lhe falo. Ok, obrigado. Solo Salvador, 1970, boa noite, Livrona, escuta. 1970, táxi Alfa, chamando sua Juliette. Alfa, chamarete Juliette, 1970. Solo Rio 970, já? Prossiga. É, eu não acredito que eles tenham usado repetitivo, porque mudou a aeronave, mas normalmente, como nós não estamos homologados a aeronave, tem vindo pelo tubulão. Tá ok, obrigado. Vou verificar com o Centro Recife, já te faço uma posição. Eu lhe agradeço, obrigado. Só Salvador, tem uma previsão para o Azul 4959? Estamos de mais 5 minutos, 4959. Bem, muito grato. Localizador do seu pavimento, tá? 178, chame a torre 1895. Obrigado, mano. Táxi 5001, temos 113 a bordo, com autonomia de 3,50 ao pé na Ribeirão Preto. Azul 5001, chamou para o táxi? Afirmativo, para o táxi 5001, 113, 3,30, Ribeirão Preto. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 019. Afirmativo, na ponte de espera 1895, obrigado, o 5001. Voo da guarda, 1970. Mais alguns instantes. O Rio 5972 já está pronto para o táxi? Salvador 3, Charlie 525, boa noite. Disse-me que ele é o bom, faz não. E Charlie Echo, Golf Echo, Skokker Dent, descende 2000 feet, I have the Duna position. Ok, descending 2000 feet, heading to Duna position and squawking idle. Principal Índia, ponto de espera torre 1895, o ajuste no 019, observa apenas o tráfego da Gol, que inicia ingresso nesse momento do pátio principal até o portão 02. Visão com Gol, táxi em frente, o ponto de espera 1895, 5970. Solo Rio 9890, voltando. Já ia chamar o senhor agora. Entrei em contato com o Centro Recife e o plano do senhor tinha acabado de chegar no centro. e eu vou pedir para o senhor aguardar mais em torno de 3 minutos para que o plano apareça no meu sistema e eu libere para o senhor, tá ok? Tá ok. A informação que eu obtive lá com o nosso despachante é que foi passado aqui para Salvador, Sargento Wellington, ao 0006, teve a confirmação. Sim, sim, muito obrigada, Rio 5, no, é, o Rio 9890. Apenas mais alguns instantes, já entrei em contato com o plano de voo de Recife, e o mesmo já tinha recebido, e só o trâmite mesmo de chegar no sistema aqui, no meu sistema e do console do operador de Recife, tá ok? Sim, obrigado pela compreensão. Agradeço. Eu, 43, chamo para táxi. Chamar para táxi, fazer o voto 959. Salvador, muito boa noite, está 3305, autorização Recife, informação reforço, portão 5. 3305, autorizado Recife, nível de voo 330, segue conforme nota do plano de voo, subida Pouca Transição Aracaju, primeira curva à esquerda, código 5547, controle no 20.8. 30, antes da Pouca Aracaju, com curva à esquerda, 5547, 208, até 3305. Correto para posicionamento. Chamada. Direita, solo 121, décima 1. 21. Salve Salvador, está 3178. 3178, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3178. Salvador, aqui é o Sam, Alfa Romeo Mike, aqui com a velocidade de remoto, já 1 Romeo. Mas bem, muito obrigado pela apresentação, boa noite. Boa noite. Decolar 190 graus, 05 anos. Ele decolar está 10, 5001. Oi, Rio Salvador, o 5972 da Rio, bom dia. Boa noite. É, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Boa noite, mantém o ponto de espera. 06224, centro da Uniforme, 230, Aracaju. Um minuto para a cópia, 6224. Obrigado. Salvador, muito boa noite, o Azul 2774 para Porto Seguro, centro da Uniforme. 2774, abaixo, cópia, Porto Seguro. Você escuta. Está pronto para o táxi com o POB de 72, 3 horas e 20, Shelter no Aracaju. O 4959, repita apenas o POB. 72, senhorita, 72. Autorizado via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1019. Parte principal, quando ponto de espera, chamar na torre, o azul... 2459. Antes da Juliette, 3789. 3178, você pode ser antes da Juliette. Sim. Controle, boa noite, 5001, com 1500 na Dayal. Azul 5001, contato radar, sobre 360, via Dayal. Ok, via Dayal 360. Sempre aqui nesse momento. 78 Juliette, portão 08. Autorizado para o 08, senhor 3, 178. Projeto no zero, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 1360, a rota Periski 50, Vitor Tambor Romeu, Charlie Papão, Oscar, posso ser conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda e Deve. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5573. E o controle em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível. Pode confirmar o nível, tenho como na navegação nível 380, senhorita. Quero o nível, poderia contagiar o restante das informações? Claro. Autorizado Guarulhos, nível 360, via para o Whisky 50, Victor Tango Romeu, Charlie Papa Oscar, após como Fabiano, saída da El Leda após Bidev, decolada 10 com curva à direita. 5573, o transponder 1208, o Rio 9810, aguardando só a confirmação do nível. Correto, Rio 9890, cotejamento, aguardando apenas o nível, já está pronto para o push? Afirmativo, senhorita, pronto. Autorizado pushback, aguardando apenas a informação do nível 9890. Ciente, inicia, 4959. Mantenha, Rio 5972, autorizado decolar, 180 graus, 069. Autorizado decolagem, capturando 0, Rio 5972. O 4959 autorizado, a linha em manter. A linha mantém o azul 4959. Azul 5001, chame correção, autorizado, Monte. Ok, direita, Monte, obrigado. Charlie Echo, Golf Echo, Clear, LS Final Approach, Port Travis, Canate 1019. Colonel Charlie, Charlie, ILS Approach, Canate 1019, thank you. Controle Salvador, boa noite, o Rio 5972. Rio 5972, contato radar, suba nível 360, via 10. 360, 5972. Prossiga, senhorita. Tá confirmando o nível que o centro possui também, é o 360, ok? Sim, obrigado. 5001, chame centro Recife, frequência 1251. 251 com Recife, o 5001 na base. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677, subida Conde, curva esquerda, pista 10, código 5557 e o controle em 120, decimal 8. Aracaju, decola da 10, curva esquerda, na saída Conde, tudo isso pela Golf 677, alocado 5557, 1208 será o controle, ou Sanar. Correto, chama para posicionamento, 6224. Chama na 3, muito obrigado. Sideral 99, 73, pushback, estacionamento. General, aguarde um minuto para o pushback. 9890 com 3 a bordo, 3 horas e 35, contendendo o galeão para táxi. 9890, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 019, Rio 9890. Parte principal Índia, quando pronto 1895, 9019, obrigado, bom trabalho, senhor 9890. 2000 pés, autorizado de ABS, reporte quando no localizador, ajustado no 019. Eita, presente, Luna, autorizado de ABS, portaria 3600. Salvador 3, Charlie Echo, Golf Echo, full establishing the ILS 510. Call tower now, frequency 118.95. 11895, obrigado. Rodrigo Salvador, muito boa noite. O Azul 4959 passa 1700 no perfil da Coral. 459, contato reverso da Via Coral para nível 40. Via Coral no 404959. Okay, we have already get the landing gear down and lock. Roger, clear to land, runway 10, 190 degrees, 06 north. Clear to land, runway 10, 3 Charlie, Echo Golf Echo. Salvador, boa noite, é o Rio 9890, 5.0 pronto, visual com tráfego. Gente, mantém o ponto de espera. Okay. Rio 5972, chame centro Recife, frequência 1251. 351, 5972, boa noite. Canal 9963, pushback. Sim. Autorizado pushback? Sim, eu chamo para o Nishitaki Federal. Chamar a Nishitaki, só virar a Autorizado ali, manter. Ali, mantém o 9890. Só aí, poderia confirmar o ajuste para o 9890? Ajuste de altímetro no 019. Obrigado. Charlie Echo, Golf Echo, on the ground at 45, leaving the runway next to the right, taxiway Golf, and contact over the ground 121.1. Leaving the runway to the next to the right, and over the ground 121.1. Bye. Bye. One way for pushback, sir. Send that for pushback, sir. Stand by, Tegapuru 781. Alô, Salvador, boa noite, Gol 908, espaço, se tiver informação e Unifato, solicita autorização de tráfego. Seria o 9082 com a cópia Recife. 9084 com o P. Eduardo Gomes. Afirmativo, destino Eduardo Gomes. 5 minutos da cópia. 2000 autorizado ILS, número 2, ajuste no 019. Modo Duna, descendo para 2000 pés, autorizado ILS. Gol 1868. Charlie Echo Golf Echo, clear text by Alpha, report for Juliet. By Alpha, clear taxi, call you back in front of Juliet. 3 Charlie Echo Golf Echo. Para o táxi sideral 9973, com 3 a bordo, 3 horas e 45, Guarulhos. Táxi até a saída do pátio 3, chame lá para reinício de táxi e ingresso no pátio principal. Táxi autorizado até a saída do pátio 3, com relação para saída do pátio principal 9973. Rio 9890, decolou os 47, chame o controle. 120, decimal 8. Voo 9084, volta para a copa. Autorizado Eduardo Gomes, nível de voo 360, segue conforme a rota do plano de voo. A subida será Momo Transição Nizza, com a primeira curva esquerda após a decolagem pista no zero, código 5563 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Eduardo Gomes, nível de voo 360, rota conforme plano, decolada pista no zero, no perfil da saída Momo, Nizza, primeira curva esquerda, zona 5563, controle 120, decimal 8, com 9084. 9084, contagiamento correto, chame para posicionamento. Chamará o 9084. Será 9973, na saída do passageiro. Autorizado parte principal Índia, no ponto de espera chame 2895, o ajuste 1019, sideral 9973. Parte principal Índia, quando no ponto de espera 1895, comissão, obrigado. Controle o Rio 9890, cruza 3.800 pés, com voando na Dael Leda. 9890, contato radar, sua via para nível 360, saída da Dael. Sobe via para o 360, pode aprovar Leda? Autorizado Leda, Rio 9890. Obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, o Sideral 9973, vai se aproximando do ponto de espera da 1909. Sideral 9973, autorizado a linha redecolar, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 07 nós. Autorizado a linha redecolar da 1909973. Minutos for pushback, stand by. 10 minutes. Cabelo Ground 3, Charlie Eagle, Echo, approaching Juliet position. Taxi. Clear taxi via Juliet to remote 14. Clear via taxiway Juliet to the remote 14. 3, Charlie Eagle, Echo. In this position, remote 14, attention to the marshaller. Okay, we will check the marshaller. Controle de Salvador, confirme para o Azul 4959, está autorizado nível 140 ou 160? 140, Azul 4959. 9084 no PAD 3, qual é a sua posição no Pátio 3? Está confirmando a 084? Posição é 4 Romeu. 4 Romeu, sim, autorizado, chama para o táxi. Chamaram para o táxi, chegou na 084. 3 Charlie Echo, Golf Echo, taxi straight ahead, and attention to the marshal, ok? Ok, straight ahead, now attention to the marshal. Coverage 600, autorizado final do procedimento ILS 7-0, informe quanto estabilizado. Reportaremos 3600. 9973, decolou 52, chame o controle em 120, decimal 8. 208, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, Geral 9973. Geral 9973, contato radar, suba via, para nível de voo 360, saída Arbor. Saída Arbor via para o 360. Na presente podemos voar Arbor ou Elefa, senhor? Aguarde. Zero, chame Recife 1251, alterno 3395. 251, alterno 3395, Rio 9810. Apeiro 7831, clear pushback and setup, call for taxi. Pushback, sir, go to for taxi, thank you, take a look at 7831. Geral 9973, autorizada Pro de Alepo. Pro de Alepo, 9074, solicita autorização para táxi com 02, a bordo 5 horas e 43, de autonomia aberta à boa vista. Sim, aguarde para iniciar táxi 9084. Aguarde a nossa escuta com 9084. Boa noite. 1968, autorizado final do procedimento ILS-7-0, informe quanto estabilizado. Reportarei estabilizado, boa noite, 68. Retornar ao portão? Seria, teria sem problema, tá funcionado o motor 2. É, pra gente seria melhor pra prejudicar a nave se ele fosse o pushback no Pátio 3. Não, sem problema, então vamos voltar aqui e ver se a gente vai informar você. Gente. 9084, táxi autorizado, via Pátio 3, até próximo ao pátio principal, fique atento ao Airbus da e retornará ao portão 05. Táxi autorizado, táxi principal, principal, ficar atento ao Airbus da TAM, ou com o 9084. Salvador, boa noite, Gol 1134, frente da Alfa para autorização, Matheus. Gol 1134, agora escuta, Matheus. Fala, 0934. 079. Baixado e travado. Canal da Gol, pode deixar o pushback? Afirmo, 2774. Senhorita. Gente, 3605, porque aqui tá muito ruim minha visualização, não tô conseguindo ver a sua posição de aeronave. O senhor já retornou totalmente a posição? Não, negativo. É, passamos 50 metros para trás, né? Gente, o 9084 tem condições de passar via a retaguarda do Airbus da TAM? Afirmativo, tem condições de passar a retaguarda da aeronave da TAM. Gente, autoridade na parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 099, gol no 084. Gente, prossegue de ataque, se após 20, segunda no ponto de espera da pista no 0195, gol no 099, nós ajustamos, gol no 084. Airbus 781, wave for taxi. 781, clear taxi via 811 India, no holding point, tower 118, decimal 95, Takaperu 7821. India runway 10, tower 1895, Takaperu 7831. São 3305, aguarde a autorização de pushback. Temos duas aeronaves que vão passar sua retaguarda, tá ok? Não, sem problema. Puxamos um pouquinho aqui pra frente pra facilitar os colegas aí, tá? Tá ok, muito obrigada. Nada, valeu, Gol. Azul 4959, autorizado, nível 160, como nível final. Sobe e mantenha o 160, azul 4959, graças a Deus. Se puder dentro do portão, para a aeronave que tá, já está um pouco atrasada, inclusive, o Airbus que está taxiando do portão 9, contornando o pátio, para poder taxiar, contornar o pátio principal com tranquilidade, tá ok? Nós vamos tirar então o trator aqui, vamos aproximar do Finger, tá? O meio próximo. Para o passo 2774, 66, 2 horas e 50 minutos, passar no Salvador. Tente aguarde para iniciar o táxi 2774. Na sua. Ponto de espera. Bom, 2774, passará. Colisão atrás aí com o TACA. Confio? Tá 3305, tem como pedir o TACA esperar? TACA pelo 721, mantém position. Mantém position, TACA pelo 721. Obrigado, vai puxar um pouco à frente, tá 3305. Ok, obrigada. TACA pelo 721, mantém position do traffic in front of you. Taxi straight ahead for few meters, ok? Stand by. Ok, stand by. Pode chamar o som, 3600. Paulo, Salvador, Sanar 6224, no gate 3, fazendo seu pushback e acionamento. Monitorando, possível no táxi até antes da taxiway quilo, monitore o solo em 1 no 21 no decimal 1, né? Agora as instruções. Ok, senhor, então vai monitorar o 21 no 1. E até o quilo, tá? 3100. Isso, mantendo a alfa antes da quilo. Alfa antes da quilo, gente. 1868, autorizado pouso, 200 graus, 069. Livre pouso no 01868. 781, are you able to taxi with security? Confirm, Tagabiru 781. Are you able to... Should I start the taxi? Yes, already, but the tarmac is a bit close to us. Então, 3605 já retornou, já tem condições de aeronave passar com segurança sua retaguarda? Retornando aqui pro Figueiredo também, 3605. Não entendi, por gentileza, repita. Estamos regressando ao Figueiredo 3605 do Takaperu passar com segurança. Gente, obrigada. registrada em Cerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha o nível 160 como sinal. Chame Ilhéus, frequência 120.1. Chamar Ilhéus 201. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Aguarde 2774. Assista o 2774. Alfonso, é o 3337. Prossiga. Eu já falei todo mundo, eu tive que dar partida no motor número 1 para prosseguir o táxi, porque eu não tá andando. Posso girar e taxiar para a Índia? Eu tenho condições. Condições de taxiar até a Índia? Afirmativo, tem sim. Está autorizado o táxi então até a Índia, 3305, o ajuste no 019, já está pronto para então, para partida? Tudo pronto, ali de cola. Sim, o 3305, poderia funcionar o teu dedo? 155 a bordo, 354, alterna Fortaleza, 3305. Seguinte, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, ponto de espera Torre 1895, ajuste no 019, 3305. Paulo, voo 134, posição 4, pushback, ferramenta, aguarde a autorização, sabe? Aguarde no 134. Aguardando. Taca Peru, 731, clear taxi via Apron 1 India, on holding point tower 118.95, altimeter 71019. AD95, I'm ready, Apron 1 India, Taca Peru, 7831. Azul 2774, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1019. Parte principal Índia, ponto de espera torre azul 2774, boa noite. Paulo, Salvador, acionário 6234, tem uma estimativa de quanto tempo ainda para o nosso feedback de estacionamento? 3 minutos. Obrigada. São 3600 para a escuta? Sua escuta, prossiga. Táxi autorizado de alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3600. O azul 2774, observar o Taca Peru iniciando o táxi, vai seguir como o número 2. Até agora do Taca Azul 2774, noite. Voo 1134 para a cópia. Não, autorizado Maceió 350 via Pesolono 7, subida Puca, transição Aracaju, curva esquerda, código 5565, controle 120.8. Autorizado Marciano 350 via Pesolono 7, Puca, Aracaju, primeira esquerda, o transformador 5565, controle 208, voo 1134, o espectro transformador. 1134 é número 2 do setor, aguarde. Controle 208, voo 9084, boa noite. Conta do Salvador, boa noite, voo 9084, cruza 1600. Voo 9084, contato radar, cruza via para nível 360, saída MOMO. Via para o 360, saída MOMO, voo 9084. Juliette, meia dúzia. Juliette, meia dúzia, 3600. Taxiar, ingressar a nave sua totalmente dentro da taxiway Juliette. Passa pra cá. Quero táxi. Autorizado o estacionamento, vai chamar para o táxi, estacionário 6224. Azul 2713, contato radar, 71 milhas, nordeste do BR Salvador. Proa da posição BOF, para completar a chegada BOF, informe o condomínio de áudio do estudo. Proa de BOF, autoriza pelo? Oficialmente mantenha a proa de BOF, azul 2713. BOF, repasse para o condomínio de áudio azul. 2927 ou 3. Controle, passaria do 2224 na sua escuta. 132224, essa identificação entrou de ITAP, desça para nível 050. Descendo para 050 na PRO de ITAP, Raspeed. Confirme se tem constante unitária de seus da presença, 132224. Afirmo, iniciando. Ponte, vou ir para a da posição Duna, 132224. PRO de Duna, obrigado. Takaru 7831, clear to line up and maintain. And have an away, runway 10, Takaru 7831. Salvador, eu vou 098, informação Alfa, 170 para o 150. 098, acena identificação, via chegada a Mari, desça para nível 060 e fundo 250, via Mari, 6.000. Ou seja, 060. Copiado 060, confirme a velocidade. 250. 250, copiado. Manterá as duas mulheres, boa noite, cara. O Gol 1932 já libera para puxar para cancelamento? É possível? O 1134 na posição 04, mantém a posição, aguarda para push, a aeronave está puxando no setor, aguarda apenas o ingresso. Após essa aeronave que está puxando, temos um para ingresso, vai ser autorizado no 04. Aguardando a autorização então, 1134, obrigado. Prole Salvador, boa noite, eu tenho 3305, 2000 pés na Puca de Matarão. 3005, boa noite, contato radar, sua via para nível 330, sai da PUCA. Via 330, da presente, pode voar a PUCA, pelo menos? Afirmativo, voo PUCA da presente, são 3305. PUCA, 3305. Voo 9084, chame Recife, 12685, alterna 12545. 2005, 2400, Recife, voo 9084, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4107, informação alta. Azul 4107, acena identificação via chegada Mário, desça para nível de voo 070, mantenha a velocidade 2509. Via Mário, via para o 070 e 2509. 11895, QNH 1009, Xana 6224. Índia no ponto de espera da 10.18.9.5, 1.019 na rua Xuxanar 6224. Série do 2224, que é autorizado descida para 2.000 pés, QNH 1019. Para 2.000, QNH 1019, grato. Agilizando, ingresso na posição 08. Agilizando, 08. Contact Salvador, Plus Control, 120.8, bye. Para tu ver, Salvador, Neto. Salvador, Control, good evening, Sacabiru. 7831, climbing 2000-340. Takaru 7831, will the contact from the taxi climb to flight level 240 via aboard the taxi? Well, level 240 via aboard the taxi, and we kindly request any direct flight due to delay in our departure, please. Contain the taxi, send back. Stand by. ainda para decolagem. Fire. Cacau, autorizado push, 04, chama táxi. Corre Salvador Sonar 6224, ponto espera da 10, pronto. Pra solo? Sempre a torre? O Sonar 6224 já está pronto no ponto de espera e visual com o tráfego alinhado na pista 10. Seguinte, mantenha a posição. Continue mantendo a posição, Chanel 6224. Vai manter o Chanel 6224. Azul 2774, autorizado decolar, 200 graus, 07 nós. Autorizado decolagem, pista no 0, azul 2774. Capital 78231 control. Go ahead. 5RF, Alaska position. Echo Lima, Echo Foxtrot Alpha. Thanks so much. Direct the left, Capital 9781. Chanel 6224, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinha e mantenho no zero, Chanel 6224. Som no 098, retorno para sequenciamento, curve à direita, proa 020, limite dessa proa, radial 270 de Salvador. É, confirmando, seria esquerda, senhora? Ativo esquerda 020, uma Gol 1 098. Ok, então esquerda 020 com 098. Oi, Salvador, muito boa noite. Azul 2774, decolado, cruzando 1300 pés. Essa é a minha última chamada para o controle. O Azul 2774, senhor, cruzando agora 1500 pés, sai da Coral. A gente contato radar 160, sai da Coral. Ativo, pós 2000 tem condições, vai à direita na ponte coral? Ativo. Agradecido, azul 2793. Deixa para 4000 pés, ajuste na zero relógio. 4000 com 1019, azul 2793. Solo Salvador, o Gol 1134 para o táxi, 170 a bordo, 2 horas e 47 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado o táxi à direita, Índia, ponto espera pista 10, chama a torre, 11895. Quem levar 10019, o Gol 1134. A cara 2224, autorizado sinal procedimento e ali, deve ser pista 10 e só um cone estabilizado. Formaremos estabilizado, grato. 10098, reautorizado, descida até o nível 050. 050-0098. 3305, chame Recife 2685, alterno 2585. Medida primária 2685, secundária? Secundária 12545. 2545, tá 3305. Soma 098, em redução para 209, direita 040, intercepta nossa proa, conduzida reautorizada até 4000 pés. QNH 1019. Direita 40, ou seja, 4000 pés. Gol 1098. Gol 34 tem condições regulares imediatíssimas, assim for possível. Gente, no momento não é possível, mas vai decolar o mais rápido possível. Certo, guardando então, deixa lá. Chanel 6224, decolou 17, chame o controle em 120.8. 208, Chanel 6224. Velocidade, desce agora para 2000, pés autorizado, final ILS, informe estabilizado. Portal estabilizado, voo 098. Controle Salvador, do Chanel 6224. Chanel 6224, contato radar, suba para nível de voo 190, sai da Conte. 190 na Conte, o nosso Chanel 6224. Voo 9098, confirma sua condição de atingir 2000 pés da duna. Afirmativo. Pacaperu 78231, contact case of Sensi 128, small 80, if unable 126, small 0. 128, decimal 8, unable 1260, Pacaperu 7831, hold it next. Aliado próximo, 134. Autorizado decolar. 190 graus, 069. Eu decolar igual 134. Voar de transferência com 0098. Estabilizando 2224. Resposta para o 2224, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 95. Chamaremos 11895. Afirmativo. Obrigado. Passaria do 2224. Passaria do 2224, cheque o trem de pouso. Checaremos. Para ajudar o tráfego aí, estamos mantendo 180 nós, vamos manter isso até o externo. Gente, passaria do 2224. Voo 1134, decolou os 20, chame o controle Salvador em 120.8. Alvo 4107, desça para 2000 pés, que é legal no 01, mas autorizado, final do procedimento ILS, informe estabilizado. 2019, estabilizado, final, X-Ray. Decola, voo 1134, boa noite, controle. Voo 1134, contato radar, sou para nível 350, sai da PUC. 350, na PUC. O 1134, após atingir 2000 pés, foi pro da posição Jama. Gente. Agora, Trans Jama 1134. O 1098, completa a aproximação, chame torre 1895. 1895, 1098, boa noite. Informe velocidade. 210, tá mantendo. 2200 mais número 4, para aproximação. Pois, gente, a gente tá mantendo 200. Salvador, 098, boa noite, Índia Serra. Sim, para Salvador. É o Gol 098, Índia Serra, no momento, você escuta, boa noite. Gol no 098, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Escuta. Passaredo. No solo 2-3, libere 2-0 à direita, solo 1-2-1, versão 1-1. 1-2-1-1. Solo Passaredo 2-2-4. Passaredo 2224 livrou, outro 0 táxi, Alfa Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador, posição prevista 5 Lima. Positivo, pátio 3, saindo e seco, preso na Kilo. Zumbi para o gol 1134. Pode coordenação, gol 1134. Alô, HVM. Estabilizando LS azul 4107. Azul 4107, completo chama T 1895. 1895, boa. Doutor Salvador, boa noite, azul 4107, final X-ray. Sim, para Salvador. É o azul 4107. Azul 4107, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. 407. Obrigado, Marcel, para o 1934. Agradecido a salário 6224. Canal 6224, autorizado a ser uma centena, nível 100. Uma centena, canal 6224.